táxi 7520 com 177, 2 horas e 15, Recife. Taxi 7520, tá através do portão meia dúzia, siga o bonde da Gol até o ponto de espera. 7020, através do portão meia dúzia, siga o bonde da Gol no ponto de espera, chama 1895-1017, bom. Afirmativo, hotel, ponto de espera do, através do meia dúzia, segue o bonde 1895, tá em 3520. Bom, número 73, táxi direito via Índia 1895, 1017, bom voo. Índia 1895, boa. Nono 73, está pronto? Afirmativo. Autorizado, linha decola pistola 0, vento 160 com 10 nós. A linha decola o nono 73. Está 3520, cruzado ali e mantém a pistola 0. Ali mantendo 0, está 3520. 1973, decolado aos 30, aciona 5460. 5460, ok. 208, bom voo. 208, obrigado. Controle ligou no 173, boa noite. Número 173, boa noite, contato radar. Acione o código transponde 5460, sua paralisa 360 e voe direto Leda. Direto Leda, já estacionado 5460, voo 1173. Decolagem pistola 0135-20. Então 3520, decolado aos 32208, vovô. Decolado 208. Precisa morte, vovô, 973. Agora a exploração 973. Quatro Salvador, tá 3520, decolado, conte. 3520, contato radar, voltar o nível 150, direto conte. Direto Conde, tá 3520. O ano 73, autorizado pelo Centro de Admótiva. O ano Mótiva, o nome 73. Autorizado 3520, informa desvio à esquerda para evitar formação. Cancelei 2520. Brasil com a 217, informação dela, Brasil. Campinas, nível de voo 360, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva direita, subida da EL, transição Mótiva, 5465 transponder, controle 120, décima 8. Portão 10, chama pronto. Atena 173, chame o centro Recife na frequência 1.1. Poderia confirmar? Chame o centro Recife na frequência 1.25.1. 251, boa noite. Solista 3520, já pode voltar à rota, pode ser pro do 363? Inicialmente você já está na altura de Conde, ok? Não posso falar para Conde, tem informação em cima de Conde. Mantendo a proa então aqui. Eu vou manter essa proa por quantas milhas? Com mais 40 milhas. Voltando 3520 para a descida. 5560, está agora 5,6 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chama Aracaju na frequência 120, decimal 3. 1202? 1203. 203. Vietnã, Mike Yankee Alpha na fonte número 62. Possível. Só um escudo, possível. Posição 62, solicitar autorização de reboque pro Pátio 3, já contactado com a Infraero. Utilizando até o Pátio 3, já pode até. Dado, Alpha. Estacionamento 42, 17, no site. 42, 17, portão 10, autorizado o time tax. Chama tax, 42, 17. 42-17-105 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia alterna Galeão. Avião 4217, livre parte. Via parte 1, Índia, quando se espera da 0218, sinal na 5, ajuste a China 1097. 1097, livre parte, via parte 1, Índia, quando se espera a torre 1895-4217. Azul 4217, quanto espera dar? Azul 4217, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus, 9 horas. Livre linha de decolar da 10, 4217. 4207, decolo 02, chame agora o controle no 208. 208, boa. Passou uma 7, boa noite, contato radar, vou para o nível 360, após 2000, voo Ludo. Após 2000, Ludo, acendendo ao nível de voo 3620, azul 4217. 4217, chame 85, 85.1. Bom, firma acertando pro 4217. 95.1. 95.1, boa. o Gol 1.1.1, se você quiser tomar palavra, com autorização Guarulhos. Gol 1.1.1, a Eco confere, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pista 0, primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva, eu piso 1.1.0, Taubaté. 5503, profundo, 1.2.0, decimal 8, controle. O número 1, com seu barulho, nível 360, é colo da 1-0, primeira curva direita, da EL, Leda, Motiva, é Zulu 1-0, Taubaté. O tração número 5503, o controle é top 1208. O número 1, com recrutamento, reporte pronto, pushback. Reporte pronto, o número 1, informa que seu rádio está com forte chiado ao ponto. Confirme como recebe? Forte chiado ao ponto. Ciente. Europa 047. Golf O setback, na remota 14 do Pat 1. Golf O setback, prossiga. Golf para Pat 2 do Pat 1. Confirmo, muito chato, não compreendi. Golf O setback. Autorização de reboque para ponte 2 do Pat 1. Autorizado, reporte no... através do portão 62, é o Golf O setback. Ok, reportaremos através do portão.